O dia 6 de fevereiro na história. 1818, Dom João VI foi coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves, no Rio de Janeiro. 1962, morreu aos 58 anos o pintor brasileiro Cândido Portinari, autor da obra Retirantes. 1970, o presidente Emílio Garrastazu do Médici determinou que a divulgação de livros e periódicos estava subordinada à verificação prévia da Polícia Federal. 1973, o jogador Almir Moraes Albuquerque, o pernambuquinho, levou um tiro na cabeça ao se envolver em uma briga no bar Giro Gerês, no Rio de Janeiro. Ele tinha 35 anos e ficou conhecido como o primeiro bad boy do futebol brasileiro. 1983, ex-oficial nazista da Gestapo, Klaus Barbie, foi preso na França por crimes contra a humanidade. Esses são os fatos que fizeram o dia 6 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.